Oi, tô de volta com o programa Lixeirinha. Eu sou o Twizy, pra quem não me conhece. Agora, nesse segundo bloco, eu queria aproveitar para anunciar meus patrocinadores queridos, porque sem eles não seria possível continuar esse programa nessa distância razoável que é São Paulo e Franca. E porque vale a pena, né, divulgar coisas interessantes e autênticas aí da cidade de Franca, né? Então, começando com o Lu Tatu, tatuagens em domicílio. É, se você quer fazer a tua tatuagem personalizada, o Luciano é um ótimo tatuador, é só ligar lá pra ele e agendar uma prosa, assim. Tenho certeza que ele pode até te encorajar a fazer a tua tatuagem bonitinha. Então, o número dele é 9338-5548. Repetindo, 9338-5548. Luciano Tatu. E o Guerrilha Gig, né? O coletivo cultural aí de Franca que todo mundo já conhece. Esse pessoal aí articulado e engajado no que é de mais legal no cenário independente brasileiro. Eles são um coletivo que está interligado com o Circuito Fora do Eixo, que está cada vez mais crescendo e abrangendo mais e mais e mais. E quando você entra no site deles, do Guerrilha Gig, ali você vai poder navegar à vontade. Tem as datas, as turnês, as bandas, os bootlegs, que são os discos das bandas que eles gravam ao vivo e disponibilizam lá para quem quiser baixar. Enfim, é só entrar no www.guerrilhagig.com. Alright? Eu gostaria também de divulgar meu livro online, que é o www.microcosmonauta.blogspot.com. Não vou repetir, porque esse, eu vou deixar mais camuflado, assim, porque é mais para os iniciados, né? E é um livro que eu estou escrevendo desde 2009 e agora minha próxima façanha, inclusive, é fazer um audiobook desse livro com pessoas narrando, assim, aleatoriamente o livro, que é infinito. Então vai ser bem interessante trabalhar nisso. Tá sendo já, inclusive. Bom, vamos ao que interessa, né? Dando continuidade aqui no programa Lixeirinha, vamos ouvir agora um mashupeiro, mashupista, não sei como é que diz isso. Um cara do mashup, mas que tem lá seu preparo especial, né? O caldo. Eu escolhi a música A Morte do Compositor de Terno, e o nome dele é Alexandre Fenerich. Ok? Então daqui a pouco eu volto com Lixeirinha. É bom porque não tem como piorar. Cocktails or wine, not cocktails and wine, huh? The dreams I had. Ok, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifran FM 101.3 ou pelo www.radiounifran.com.br. Eu sou Tuizinho, ou Tuizo. A gente ouviu Alexandre Fenerich com a música A Morte do Compositor de Terno. E agora eu gostaria de prestar minha devida homenagem ao Cabrera e tocar duas músicas dele aqui, uma chamada Elevador e a outra Nego Balaio. E o nome dessa banda dele é Tchan Desmatelô, que é só ele, né? Não tem mais ninguém. Thank you. verdade só pode ser ouvida através do silêncio. E partindo desse pressuposto, Apatelmento Texugo projetou a realidade utilizando a precisão e a perfeição dos círculos para construir um evento novo nos campos dimensionais e desviar as percepções do raposão com o intuito de implodi-lo e transformá-lo numa espécie de buraco negro. A realidade só pode ser ouvida através do silêncio. que a realidade não existe como uma mesa, uma objeto, não. Existe a realidade é uma coisa mais subjetiva, que a própria existência é da realidade. Se a revolução é mais nobre de liberdade, não importa qual for o tipo de revolução e os meios utilizados para revolucionar. A revolução é a deusa da metade. É a deusa da metade. Eu sou o negro da live. Oh, okay.